É. Fato criminal. Destruidor, parte 2. Estúdio Criminal e Prod. Chegou destruidor. Aqui nós não rimemos com alegria, mas sim com a dor. Chegou destruidor, então sente a rajada. Fato criminal na zona, na solta pancada. Chegou destruidor. Aqui nós não rimemos com alegria, mas sim com a dor. Chegou destruidor, então sente a rajada. Fato criminal na zona, na solta pancada. Aí, irmão, o bagulho tá embaçado. Aqui na norte, o clima tá pesado. Tem vários moleque no crime morrendo. E a droga toma conta da quebrada. Todas madrugadas, tem várias farinhadas. Nariz escorrendo de tanto pó. E a garganta seca, dá o nó. Cuidado, meu irmão, para não ficar só. Chegou destruidor. Aqui nós não rimemos com alegria, mas sim com a dor. Chegou destruidor, então sente a rajada. Fato criminal na zona, na solta pancada. Chegou destruidor. Aqui nós não rimemos com alegria, mas sim com a dor. Chegou destruidor, então sente a rajada. Fato criminal na zona, na solta pancada. Calo dentro, arrebento, porra, é realidade. Contrariando o arrombado que vive de falsidade. Disperso os calibres, cê modelo de vitrine. Represento a favela, zona norte, eu vou firme. Não pago de funkeiro, muito menos sertanejo. Meu bang com cientista, não por rabo e dinheiro. Não confunda pesadão, porque eu não sou bandido. Sou agressivo, brutalmente atacando o raciocínio. Chegou destruidor. Aqui nós não rimemos com alegria, mas sim com a dor. Chegou destruidor, então sente a rajada. Fato criminal na zona, na solta pancada. Chegou destruidor. Aqui nós não rimemos com alegria, mas sim com a dor. Chegou destruidor, então sente a rajada. Fato criminal na zona, na solta pancada.